Portal do Arrocha. Se liga que repertório novo, hein? Se é musa. Me afastei de tudo que me pediu por amor. Dediquei minha vida, abracei seus sonhos, tu não deu valor. Você